Desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Ah, domingão, nada muda, é almoço com a família. Domingão, nada muda, é churrasco com a família. Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha. Tô no quarto, porra. Quem tá sentando é sua filha, dono. Eita, zão! Quem tá sentando é sua filha. Bota a mão na cabeça e vai no chão, baby, vai. Senta, senta, senta. Eu tô no quarto, quem tá sentando é sua filha. Vê no som, ninguém. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. É domingão, nada muda, é almoço com a família. Domingão, nada muda, é churrasco com a família. Todo mundo almoçando e eu sumi com a tua filha. Tô no quarto, porra. Quem tá sentando é tua filha, dono. Quem tá sentando? Tudo quatro. Vai no chão, bebê, vai, mãe. Vai, mãe. Tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando. Chama no swing de André Cedrinhos, o moral de Henrique Coara.